Moral de Pico. Alô, Lucas Arrimado. Esfoca a marca da Liga, esfoca daqui, filho. Let's go. Esquece. Quem acordou, acordou. Quem não acordou, esquece. Aumenta o som do paredão. Danilo Sena. Pablo Venção, Farra Pimpi. E sabe, canta. Alô, e o senhor? Tô esperando a onda bater. Se não bater, tem MD. Presta atenção, cujão fica loucão. E ainda por cima vou me arrepender. É ponta que sobe e desce. É ponta que desce e sobe. Elas querem colar com o Caio. Que o Caio porta malote. É poque poque na TV Capela. Sai do chão, galera! Filha da puta, vai ficar todo mundo aqui balançando o pé. É poque poque. Filha da puta, vai ser da você, outro vai ser da puta, parece o que é. É bom que na pepe cadela. Vai, Coronel Rafa! Filha da puta, senta gostoso, se na você, parece no tempo. Vou dizer, vem! Como é que é, ó? Oh. Esperando pra não bater, se não bater, tem que me ter. Presta atenção quando eu vim na luzão. Cheia pareta! É puta que chega. É puta que desce só. É mais que é rola com canho. Vai, vai! É poque poque na pepe. Filha da puta, vai ficar gostando, vai se lambuzando, parece. Poque poque na pepe cadela. Filha da puta, senta gostoso, se lambuza, parece no tempo. Percussão, percussão. Alô, galerinha de Goiânia. Junto, Goiânia, Luiz Abela! E agora? Um, dois, três! É poque poque na pepe cadela! Poque poque! Filha da puta, vai ficar gostando, vai se lambuzando, parece! É poque poque na pepe cadela! Poque poque na pepe cadela! Filha da puta, alô, fechou! Poque poque na pepe cadela. Poque poque na pepe. Filha da puta, senta gostoso, se lambuza, parece. Joga pra cima, escavadeira do Piauí. Passa por cima de tudo. Bate!